400 cruzeiros de flor. Se arrastam na paz e amor. Salvaram um lugar em cinemas. A montanha gigante de generais. Cruzeiros, 400 morcegos de força, o beijo, a paz e amor. Saltei dentro d'água, a piscina parada. Ela não pensa em nada, ele pensa e não diz onde tem muita água. Tudo é feliz. Portão e terminou a sessão. 400 cruzeiros, velhos com